Está no ar o Epto Rádio. Um espaço de informação, notícias, entrevistas e debates. Um espaço da responsabilidade da Epto Livre. Tudo o que passa na Epto Livre passa na Epto Rádio. Às sextas-feiras, na Rádio Boa Nova. Com apoio e com financiamento do Fundo Social Europeu e Programa Pessoas 2030. Boa noite e bem-vindos a mais uma edição do Epto Rádio, este espaço de divulgação da atividade da Epto Livre aqui na Boa Nova e a nossa rúbrica Pensar o Futuro. Hoje vamos falar do projeto Erasmus+, um programa de estágios internacionais que tem levado ao longo dos últimos anos vários alunos a vários destinos da Europa e a ter a oportunidade de fazerem os seus estágios profissionais em vários países europeus. Isto porque nesta altura decorre mais uma edição do Epto Europa. Hoje tenho comigo a Miriam Cores, que é a psicóloga da Epto Livre e uma das responsáveis deste projeto, e também dois dos professores, o Mário Pinto e a Cláudia Carvalho, que ainda regressaram há pouco dos locais de estágio onde estão os nossos alunos este ano a participar, precisamente para falarmos desta edição e também para fazermos um balanço daquilo que tem sido este programa ao longo dos últimos 12 anos. Não é assim, Miriam? Falávamos há pouco aqui antes do programa que esta é já a 12ª edição do Epto Europa. Que balanço é que é possível fazer? De facto, tem havido um número crescente de alunos a participar neste projeto, ou pelo menos a mostrar a intenção de participar neste projeto? Boa noite, Margarida, antes de mais, e obrigada pelo convite, e boa noite a todos os ouvintes. Sim, realmente temos tido um aumento bastante significativo de alunos a quererem participar neste programa. Aliás, muitos até dos nossos alunos que entram para a nossa escola também o fazem porque a escola tem este projeto e porque pretendem então participar neste projeto. É um projeto que vai já na sua 12ª edição e eu estive presente em quase todas elas, e já contou com cerca de 100 alunos da nossa escola que puderam fazer os seus estágios em vários países da Europa. Alguns já fizeram estágios na informação do contexto de trabalho, que é conforme está a decorrer neste momento. Os nossos alunos neste momento estão a fazer a sua formação em contexto de trabalho, mas também houve edições em que eles tiveram a fazer estágios já como graduados, como já com o seu curso... Já finalistas, portanto. Exatamente, já com o seu curso... Concluído. Já estivemos na Irlanda, neste momento estamos em Espanha, em França, mas já estivemos na Irlanda, também já estivemos em França, já estivemos na Itália, na Áustria, na Alemanha, pronto, já conhecemos assim já alguns cantinhos da nossa Europa. Neste momento temos 11 dos nossos meninos do terceiro ano a fazer a sua formação em contexto de trabalho, temos 6 em Espanha e 5 em França, dos cursos de auxiliar de saúde, de gestão e programação de sistemas informáticos, de design, de turismo, de desporto, e penso que não me estou a esquecer de ninguém. Dos vários cursos, cursos que temos na nossa escola. Tentam sempre que vão alunos de todos os cursos. Não é? Exatamente. A oportunidade seja dada a todos. Dada a todas as áreas de formação. De formação. Portanto, 100 alunos já é um número considerável, nestes 12 anos. Portanto, e este programa, de outra forma, provavelmente não era viável. Portanto, se não houvesse o Erasmus+, não seria possível esta oportunidade aos alunos. Portanto, esta também é uma oportunidade que os alunos têm de fazer os seus estágios em contextos completamente diferentes. Desde logo, porque estão em países diferentes, línguas diferentes. Claro que portanto, sim. Isto é um programa que faz com que os nossos meninos melhorem as suas competências ao nível profissional, que depois, mais tarde, possam ter uma maior inserção ao nível profissional, que sejam mais empreendedores, que possam de alguma forma aperfeiçoar ou até mesmo conhecer outra língua, conhecer outras formas de trabalho, adquirirem outras formas de trabalho que possam ser diferentes do nosso país. Portanto, são sempre experiências pessoais, muito enriquecedoras. Sim, exatamente, eu penso que também em termos pessoais é muito bom para eles, porque eles crescem, a sua maturidade aumenta, maior tolerância, maior adaptação e aceitação de outras culturas, abrirem horizontes ao nível cultural e geográficos, não é? Podem vir muito mais autoconfiantes, portanto, uma panóplia de coisas ou de competências que eles adquirem. E muitos deles, se calhar, será esta a única oportunidade que possam ter para sair do país, não é? Porque nós sabemos que nem todos os nossos meninos podem ter a possibilidade de o fazer de outra forma. Muitos deles, provavelmente, é a primeira vez que até viajam, primeiro batismo de voo. Exatamente, foi a primeira vez que isso tudo viajaram. Isso tudo também conta, não é? Faz parte da experiência do projeto. Calculo, então, que como é que tem sido o feedback dos alunos? Portanto, é um feedback positivo, naturalmente. Sim, claro, pode sim, ser de outra forma. Sim, no geral é positivo. Por vezes há sempre algumas coisas que eles não, que acontecem, que nem sempre gostam, ou situações que eles não estão, se calhar, tão preparados para enfrentar, principalmente as saudades de casa e coisas que eles pensam que vão... A comida. Exato. Mas que depois, no geral, a experiência é sempre positiva, porque eles crescem. Claro, eles tentam sempre tirar o lado positivo da experiência, porque como também é um espaço de tempo relativamente curto. Exatamente. Não é? Cláudia, tu e o Mário também, de certa forma, já são veteranos, um bocadinho a acompanharem projetos alunos neste projeto. Como é que tem sido a experiência e como é que é acompanhar estes alunos? Vocês veem também que eles estão a crescer, não é? Olá, boa noite. Sim, já este ano foi a minha terceira experiência. E realmente tem sido muito enriquecedor, quer para eles, quer para mim, enquanto professora que os acompanha nesta aventura, neste início de aventura. É o acompanhar o nervosismo, tudo para eles é novidade, mas depois também é muito interessante ver a forma como eles chegam e se adaptam às circunstâncias e acabam por muito facilmente... E por tirar partido desta sim, experiência. Sim, sem dúvida. Mas pronto, como nós acompanhamos nos primeiros dias, é mesmo aquela questão de os dar a conhecer e de eles saberem onde eles é que eu... Adaptarem, não é? Sim, de os acolherem. Aquelas coisas do cotidiano que eles depois vão ser essenciais para o resto da estada deles. Porque vocês acompanham... Portanto, os professores acompanhantes vão na primeira semana, estão sim. com eles na primeira semana e depois eles ficam sim. à sua sorte, entre aspas, sim. obviamente, não exatamente. É? Sempre com a retaguarda da escola. Da escola e da empresa, que os acompanha e lá, as nossas parceiras, não é? em cada país. Mas também tem um papel essencial, porque eles ficam e nós vimos, por isso ali o ponto de contacto são eles é que estão lá mais próximos para os ajudar naquilo que for necessário. Mas tem sido muito, muito interessante e sem dúvida nenhuma que eles vêm muito mais ricos quando regressam a casa, a todos os níveis profissionais. E principalmente a nível pessoal. Vêm com uma visão, como disse a Miriam, os horizontes abrem-se. Ah, muito mais alargado. Até porque, diziam há pouco, e é uma realidade, muitos destes alunos é a primeira vez sim. que saem do país, até se calhar alguns até da região, da própria sim. região, e portanto isto é uma novidade completa. Sim. Primeira vez que vão para cidades grandes, onde são obrigados, por exemplo, a andar de transportes públicos e a ter ali uma forma de se deslocar. E muitas vezes perdem-se, não é mesmo? Mas lá está, faz parte. Faz parte e depois tornam-se mais desenrascados, mais, espera aí, então, se eu estou aqui numa alhada tenho que tentar sair porque não está aqui ninguém para me ajustar. E acho que isso é uma lição, são lições que ficam. Exato. E da parte das entidades parceiras, o feedback também tem sido positivo também. Devo dizer que... Tem encontrado bons parceiros? Este ano estive em Sevilha. E a empresa com quem, a nossa empresa parceira lá, não particularmente dos nossos, porque ainda não os conhecem, mas eles têm uma ótima imagem dos alunos portugueses, que são os que menos problemas dão lá. Também tem a ver um bocadinho com a cultura, não é? A nossa cultura é mais parecida com a deles, claro. Mas gostam muito de receber alunos portugueses. E tu acompanhaste também, naturalmente, alunos nas várias áreas profissionais. Sim. Para a área do turismo, mas não acompanhaste e só... auxiliar de saúde. Uhum. Acompanhei-os aos locais onde eles iriam estagiar e achei as empresas também muito interessadas. Não veem aquilo de ânimo leve, sentem-se muito responsáveis e também transmitem essa responsabilidade aos alunos. Eles acho que ficaram muito bem entregues, mas com responsabilidade. Eles não vão para lá só passear, têm que aproveitar para isso também, claro, que é esse o objetivo. Um dos objetivos, mas acho que levam as coisas muito a sério. E é para isso que o programa existe. Mário, como é que tem sido também a tua experiência? Queres partilhar aqui um bocadinho? Tal como a Cláudia também já acompanha os alunos nesta jornada há alguns anos, como é que tem sido? E o programa também tem evoluído e naturalmente tem aperfeiçoado. Como é que tem sido a experiência? Então, boa noite a todos. Pronto, o que eu tenho a referir se vai ao encontro do que a Cláudia disse também, ou seja, nós acompanhamos-los neste formato atual, acompanhamos-los durante a primeira semana, provemos para que eles tenham uma adaptação mais suave, digamos assim, possível, e efetivamente acontecem essas situações de terem que tirar os passos para os transportes públicos, todas aquelas tarefas... Aquelas dinâmicas do cotidiano, não é? Sim, do cotidiano, mesmo a própria questão do apanhar o avião, todos aqueles passos de colocar a bagagem no avião, fazer o check-in, entrar, e todas essas coisas são novidade para muitos deles. E tudo isso já faz parte também da experiência, como sim, dizíamos sim, há pouco. Sim, sim. Em termos de áreas profissionais, estes estágios estão abertos a todas as áreas, mas dizias há pouco também que é a primeira vez que vão alunos de informática, que é a tua área. Não, é a primeira vez que eu acompanho acompanho alunos de informática, porque já foram noutros anos. Embora numa das primeiras edições também tivemos um aluno de informática em Sevilha, mas esse acompanhamento foi, digamos assim, feito, digamos que foi fora do plano. Nós estávamos aqui a ponderar, a ver, porque nessa altura não eram contempladas as despesas inerentes ao acompanhamento dos professores, e nós os professores da informática e mais alguns colaboradores da escola, fomos visitá-los, os alunos, a Sevilha. Neste formato, foi efetivamente a primeira vez que os acompanhei, e pronto, eles estão perfeitamente adaptados ao local que lhes foi atribuído. Inclusivamente, também eu visitei todos os locais, e no caso concreto do local onde estão os alunos de informática, o responsável, o dono do local, admitiu que acolhe mais facilmente alunos deste programa Erasmus, porque sabe que eles vêm motivados. Há ali uma pré-seleção, porque não é só apenas a questão do curso, sim, é também o perfil. Exatamente. O perfil que os alunos têm, que os leva a serem selecionados para este projeto. E ele foi o próprio a admitir que efetivamente tem mais abertura a este tipo de parceria com alunos de Erasmus do que propriamente das instituições de ensino lá da área. É porque eles, neste projeto, eles não vão por obrigação, digamos, não é? Isso mesmo. Aqui vão por vontade. Há uma Sim. candidatura, não é? Há uma intenção, há um interesse que o aluno mostra em participar no Exatamente. Projeto, e logo isso faz toda a diferença, faz, não é? Faz, isso é transversal, não é só com os de informática, todos eles, e eu não, aliás, eu só era professor, só sou professor dos de informática, nunca estive em contexto de sala de aula com os alunos dos outros cursos, e devo dizer que correu tudo lindamente. Eles são pessoas bastante responsáveis, e creio que sim, que eles vão usufruir bastante desta experiência a todos os níveis. Como já tem acontecido nos anos anteriores. E sentes também que muitos desses alunos regressam, todos regressam. Têm que regressar. É obrigatório. Mas mesmo tirando os finalistas, tirando aqueles que já terminaram o curso, aqueles que depois regressam ao contexto, à sala de aula, à escola, sentes que eles vêm diferentes, vêm mais preparados. Sim, mas nessa questão de todos regressam, já houve situações em que depois regressaram, mas voltaram novamente. Pois, isso também eu já ia falar nessa questão. Sim, mas sim, de facto é assim. Esta foi a segunda vez que eu acompanhei alunos que ainda não terminaram o curso. Pronto, com esse é mais simples, é mais fácil perceber as diferenças que eles demonstram no regresso. E de facto é assim, são pessoas que se tornam muito mais ativas, muito mais independentes, muito mais autónomas, mesmo para executar as tarefas inerentes ao percurso escolar e não só. Sim, isto é uma mais-valia a vários níveis para... Que não é só da formação propriamente dita, no contexto da formação, mas que também é da formação pessoal, é sem dúvida essa também uma das mais-valias do projeto. Ainda mais aqui em França, que há aqui muitas diferenças a nível linguístico e pronto, é o que lhes obriga-os, além de aprender o francês, a aprender a comunicar, seja em francês, ou seja, como muitos em França dizem, em Frenglish, que é uma língua bastante utilizada nestas circunstâncias. É, calculo que tem. É como português, e depois há sempre, não é? Exatamente, há sempre aquela linguagem gestual que também. Né? Mas pronto, lá está, eles arranjarem ferramentas para conseguirem comunicar, nem que não seja com a língua corretamente falada. Em Espanha é um bocadinho mais fácil. Olha, os países, também há aqui alguma. Há alguma, digamos, escolha por parte dos países em que são colocados os alunos ou tem a ver com os parceiros que estão disponíveis a receber? Sim, normalmente tem a ver com os parceiros que estão disponíveis a receber os nossos alunos no timing naquele ano, que nós temos edição disponível, não é? Por exemplo, no ano passado, nós tínhamos pensado, ou gostaríamos que os nossos alunos fossem para Itália e, não sei se era, não te lembro, não sei qual era o outro país que estava em, que era suposto nós enviarmos, mas o outro país não estava disponível, não tinha estágios nem possibilidade de acolher os nossos alunos nas áreas que nós tínhamos no timing em que eles iriam. Então, pronto, foi o grupo todo para Itália. Pronto, para Arezzo. E há países onde eles gostam mais, onde se identificam mais ou é muito variável? Depende dos miúdos. Nós tivemos alunos, já estivemos em Áustria e que adoraram a Áustria e que não queriam vir embora. A professora telefonava, mas era: professora, por favor, posso ficar cá mais uma semana, nós pagamos o alojamento, não sei o quê. Por exemplo, a Alemanha não foi, nós estivemos na Alemanha, a Alemanha já não foi um país tão acolhedor, que eles gostassem tanto, não é? Às vezes tem mais a ver com a região do que com o país, propriamente dito. É, sim, também há regiões que é mais fácil. Eles tiveram em Berlim, pronto, é uma cidade grande, enorme. Cosmopolita, e é mais difícil, não é? É difícil, pronto. Porque normalmente também vão para cidades mais pequenas, quer dizer, pronto, pequenas sempre relativamente, sim, não é? Sim. É. Eu penso que a mais pequena é Arezzo. Arezzo, é uma vila. Sim, Sevilha. Sevilha já não, Bordeaux já, o caso deste ano, Sevilha e Bordeaux também são grandes cidades. Cork é também relativamente pequeno, se calhar até talvez. Nós seja já estivemos também em Pádua, também não sei se algum dos meus colegas esteve lá, não sei muito bem o tamanho de Pádua na Itália. Sim, mas andar ali perto das dimensões de Arezzo. Pronto. O Mário falava há pouco na questão do perfil dos alunos, que de facto este é um projeto em que os alunos se perfilam para participar e que não vão obrigados, e portanto isso também diz um pouco também do sucesso, vá lá, deste programa, não é? Porque Exato. Os alunos vão e vão sempre motivados e, pelos claro. Vistos, cada vez, a cada mais, ano passa há mais, porque também têm o feedback dos colegas e naturalmente que todos querem ter essa oportunidade, não é? Este ano até foi curioso, nós tivemos um dos alunos de gestão e programação em sistemas informáticos, o Afonso. Nós já tivemos cá na escola uma tia dele, a Tânia, que era de auxiliar de saúde, e a Tânia, no ano que ela foi finalista, ela fez o estágio, e foi a Tânia que falou no Erasmus ao Afonso, e o Afonso veio para a escola já com o intuito de fazer Erasmus e candidatou-se e conseguiu, pronto, teve um lugar para poder participar. Eles candidatam-se, este ano tivemos cerca de 30 candidaturas, penso eu, se não estou a errar muito. Pronto, depois eles passam por uma entrevista, que é feita por mim e pela diretora pedagógica. Tem que haver uma seleção, claro, exatamente, porque não há vagas para todos. São 10 ou 11? Este ano foi 11 vagas. Uhum. Este ano tivemos Mas normalmente andam sempre por volta dos 10. Exatamente. Já tivemos menos vagas. Mas também eles estavam mais tempo em estágio, e depois agora optámos em reduzir um bocadinho o tempo de estágio para podermos. Quantos ter... dias é que eles estão em estágio? São aproximadamente 6 semanas, mês e meio. Mês e meio. Exatamente. Eles foram no dia 20 de. Isso, dia 6. Dia 6 de novembro, desculpem, vão e regressam a 20 de dezembro. Regressam mesmo nas vésperas do Natal. Exatamente, eles pronto, passam sempre por uma seleção, por uma entrevista. Aqui em Oliveira sou eu e a doutora Maria José, que faz a diretora pedagógica. Em Tábua sou eu e o coordenador do Polo Tábua. E depois eu converso também com os diretores de curso de cada aluno, com os diretores de turma, também é avaliada a questão do percurso escolar, não é? Também, claro, que têm feito na escola, se têm ocorrências, a acididade, as médias, claro. Pronto, tudo isso é avaliado. Se têm ou não condições, claro, pesa aqueles que têm... E termos de personalidade também é muito importante, saber, não é? Se eles são miúdos que se vão aguentar, se têm maturidade suficiente, se serão responsáveis, se podemos confiar. Claro. Pronto, sim, porque isto não é só querer ir, não é? Porque depois também tem que haver um conjunto de condições que estejam reunidas, porque do ponto de vista até desse mais pessoal, se for alguém que tenha algumas fragilidades a esse nível, também... emocionais não é fácil. Naturalmente não se aguentar. Já houve situações, mas são pontuais, provavelmente, se calhar até nem... Sim, nunca tivemos nenhuma desistência, sim, mas tivemos já situações na primeira e segunda semana de estarem muito aflitos com as saudades de casa. Claro. A professora venha-me buscar, que eu não quero estar aqui. Isso é normal, depois, como é normal depois os outros que querem ficar. Querem ficar. O Mário falava que isto depois há um pós até, portanto, isto abrindo aqui horizontes a estes alunos, se calhar alguns... já regressaram já noutro contexto, já com a formação concluída, e se calhar já voltaram para trabalhar, certo? Sim, já tivemos, logo no início do projeto, uns meninos de mecânica que foram convidados, e eles regressaram, claro, a Portugal, não é? E depois houve a oportunidade e foram para lá. E também de design também tivemos o João, que neste momento continua a estar em Itália. Em Itália. E vive em Itália. Esse veio e depois regressou e lá ficou. E lá ficou, portanto... O João. Não, isso são casos interessantes, sim, porque sim. Lá está, sem e esta mobilidade, provavelmente esses alunos muito dificilmente iam ter esses locais, não é? Ou iam ter uma fase mais... A ideia fundamental deste projeto Erasmus é precisamente esta, é haver aqui uma ligação e, não sei se esta é a palavra mais adequada, mas uma miscigenação dos europeus, não é? Para fazer a coesão europeia. Exatamente, porque assim também é que faz sentido. Eu tenho também aqui apontado que o ano passado a Heptoliva recebeu até um prémio de boas práticas Erasmus+. Portanto, que prémio foi este? Pronto, eu não estava cá, porque eu estava de licença. A escola ganhou o projeto de boas práticas de Erasmus+. Ou seja, o que é que isso quer dizer? Que os projetos que a escola tem vindo a fazer têm sido bons projetos, têm tido boa pontuação ao nível da Agência Nacional e pronto. Foi uma das escolas profissionais que o ganhou. Eu penso que foi a única escola profissional que ganhou este prémio. Sim. Houve outras escolas premiadas, mas Heptoliva foi a única que... Pronto, ou seja, os nossos projetos são bons projetos, são bem feitos, bem organizados, temos boas... Boas avaliações, exatamente, em termos dos nossos alunos, em termos dos parceiros e depois daquilo que vai para a Agência Nacional. Pronto, é isso. Aliás, eu participei também com a diretora pedagógica numa reunião da Agência Nacional, onde, entre outras coisas, eles falaram também na reformulação que está a haver no projeto a nível nacional e foi-nos dito que, derivado dessas boas práticas, que a escola foi, digamos assim, passada para este novo regime sem ter que fazer absolutamente nada. Nós temos a acreditação VET Erasmus, que foi obtida em 2020, por isso nós podemos passar. É esta fase. Mas é... Portanto, a avaliação e nada melhor que ser a Agência Nacional Erasmus+, Educação e Formação também a fazer esta avaliação para testar, não é, das boas práticas e de facto do sucesso que tem sido. Portanto, em termos daquilo que vai ser o futuro, há perspectivas disto poder ser alargado a mais alunos, como é que é? Sim, nós temos intenção de conseguir ir aumentando o número de mobilidades, pronto, nem sempre poderá ser fácil, mas a ideia da escola e aquilo que nós tentamos é que sejam aumentadas as mobilidades. Pronto, este ano foi 11, vamos tentar que para o próximo ano possam ser 12. Sim, porque uma vaga é uma vaga. Uma vaga é uma vaga, exatamente. É muito. Até porque, lá está, havendo um número crescente de... É o primeiro suplente de ter a oportunidade em ir. Pronto, já é bom que pelo menos vão aumentando gradualmente, até porque, como isto são projetos cofinanciados, obviamente também o financiamento disto é para toda a Europa, não é só para Portugal, portanto tem que ser dividido por todas as escolas. O financiamento já não é tão grande como já foi há alguns anos atrás e a vida, como nós sabemos, tem aumentado consideravelmente e os outros países também. Exato. E pronto. Mas isto fica a custo zero para os alunos, certo? Sim. Isto a é ideia totalmente, é essa, ficar a custo zero. É totalmente gratuito e financiado. Só se eles não se conseguirem organizar devidamente ou que... gastem mais em algumas coisitas que possam eventualmente ficar sem dinheiro da bolsa. Da bolsa. Pronto, mas já foi maior. Já foi maior. Neste momento, para a vida conforme está, O custo de vida aumentou e a bolsa se calhar manteve-se. Exatamente. Pronto. É mais por aí. Tem que fazer ali uma ginásticasita, mas... Mas também, mas nesse aspecto, também é bom, para também eles, é bom porque também aprendem a gerir o orçamento, a parte, lá está, literacia exatamente. Financeira aqui à ação, também para estes alunos, para em prática também a gestão das suas economias e do que têm disponível. Cláudia, tu és da área de turismo, acompanhas, como já disseste, outros alunos. Mas na tua área em concreto, falando um bocadinho do turismo, isto para os alunos de turismo é logo assim uma coisa... Naturalmente que podíamos falar de informática, de saúde, para todos é uma grande experiência, mas quando falamos de turismo, se calhar há aqui logo... É mais importante a questão do alargar dos horizontes. Esta internacionalização ainda faz mais sentido... Não só por faz causa sentido, do local onde eles estão, do estágio em si, não é? Da parte mais profissional mas acaba por ser a experiência em si, o facto de irem para um sítio completamente diferente, estarem com pessoas que não conhecem, lidarem com situações muito diversas, e é o mesmo, para ser um bom técnico de turismo tem que ser também um bom turista. Não é? Porque dá-nos cultura geral, e cultura geral é essencial no curso de turismo, e eles essencialmente vêm mais ricos nesse aspecto, porque a nível de formação técnica, claro que há diferenças, até porque eles foram para sítios muito diferentes, para hotéis, normalmente vão para hotéis e hostel, neste caso em Sevilha estão num hostel e em hotéis. Mas a parte técnica acaba por ser relativamente parecida. Numa cidade cheia de turismo, sim, não é? Sim, como é Sevilha, é logo exatamente. Assim uma mega experiência, não é? É o todo aquele mundo que os rodeia e que eles vão absorvendo. E também acho que é aí que nós temos um aspecto muito importante ao acompanhá-los naquela primeira semana. É ajudá-los a dar-lhes assim, as coordenadas para depois eles explorarem. Com responsabilidade, obviamente, mas é um bocadinho por aí. É também não os deixar lá adormecer no cantinho, porque às vezes pensam, isto é um mês e meio, temos muito tempo ainda para fazer uma série de coisas, mas não, têm que aproveitar o tempo ao máximo para tirarem o maior proveito possível daquela experiência. Uhum. Bem, em termos essencial, de, claro. E em termos do curso auxiliar de saúde, onde é que, basicamente, onde é que os alunos... Numa creche e num lar. Num lar. Uhum. Que também muito, achei que eu não conhecia os alunos. Com certeza que também funcionam em moldes diferentes. Sim, não sei, eu acho Portugal, que no fundo eu percebi pelo que os miúdos me iam dizendo, que as tarefas que faziam lá eram idênticas às que faziam cá. Sim, mas muito bem adaptados. Acho que eles estavam nos sítios, são coisas muito diferentes, não é? Os perfis deles estavam muito interligados com os locais onde eles estavam a estagiar. Acho que eles estavam muito bem. Também se tenta adequar à preferência deles. Eles questionaram. Mas isso já é previamente... Exatamente. Eles questionaram onde é que eles gostariam de estagiar, o que é que eles gostariam de fazer dentro da área do curso deles, e depois tentamos ir ao encontro das preferências dos alunos. De cada um, para que as coisas também no final possam correr bem. Isto depois, naturalmente, que na hora... destes alunos terminarem a sua formação aqui, na hora de procurarem emprego, ou até na hora de seguirem a sua formação, em termos de currículo, isto faz a diferença, certo? Até para uma entidade empregadora, vem um estágio Erasmus. Para mim faria, se tivesse empregar alguém. Sim. Claro. Notam que isso abre muito mais as portas também do próprio mercado de trabalho. Enriquece muito mais o currículo deles. Se bem que eles aqui já levam um currículo... bem interessante, porque participam em inúmeros projetos. E eventos e atividades. Mas este aqui, claro, tem o peso que tem. Claro. Estamos a falar de algo internacional. E é sempre, tem uma ponderação certamente maior pela entidade empregadora. Mário Pinto, esta também é a tua perspectiva? Áreas em que tu dominas mais? Sim, sem dúvida, pronto. Isto é transversal a todas as áreas. Isto... digamos que é um fator bastante diferenciador, na minha opinião, um futuro profissional passar por esta experiência, ou por outra, a escola proporcionar esta experiência, vai fazer com que seja um fator diferenciador na formação deles, seja de que área for, é verdade. E sentes que também em termos de abertura do mercado de trabalho, que é completamente diferente? Que poderá ser completamente diferente. Vou em contra das palavras da Miriam, se fosse eu a decidir, sim, obviamente que sim, porque isto é sinónimo que há aqui muitas valências, alguns conhecimentos que outros que não passaram por este processo não têm. Isto é, sim. E outras ferramentas de trabalhar em equipa, não é? Não é só os conhecimentos técnicos, mas toda a envolvência, sim. Que eles, só o facto deles quererem ir. Já acho que revela muito sobre a personalidade dos alunos. Exatamente. Sim, exatamente. O facto deles se candidatarem. Saírem da zona de conforto, deles serem de casa de casa. Já por si mostra uma vontade de aprender. Proativos, são dinâmicos. Exatamente. E sempre algum empreendedorismo também aqui. Exatamente. No meio, naturalmente, alguns deles. Então, Erasmus+, está para crescer também na Epta Oliva? Sim, Miriam. Sim, Erasmus mais. Mais. Deixa por lá mais um mais, não é? É para ver se está de pedra em cal e para crescer, sim. E, portanto, esperam que também estes alunos, esta leva de 11 alunos que está em Bordeaux e que está este ano em Sevilha, que possam regressar em pleno, é? Isso. Nas vésperas de Natal, e que possam trazer boas notícias. Boas notícias, sim. E que possam fazer também um balanço positivo disto. Sim. Do projeto. Penso que sim. Certamente que sim. Até agora, o balanço tem sido positivo. E as famílias também, isto também tem um papel importante, sim, porque, claro, que os encarregados de educação também... Estarem disponíveis, sim, para deixar sair os filhos de casa, claro que sim. Estão mais nervosos os próprios pais do que os miúdos. Sim, é verdade. Sim, eles depois regressam sozinhos, ou vocês vão lá buscá-los? Não, eles regressam sozinhos. Que, se quiserem que eu lá vá buscá-los... Também não tem importado. É uma questão de... Se houver lá um lugar para mim, eu também vou. Vais fazer lá a cobertura em direto. Exatamente. Eles regressam sozinhos, sim, fazem a viagem, está tudo tratado, não é? Claro. Neste caso eles não têm transferes, mas têm os bilhetes de avião, têm já tudo compradinho, a viagem de volta. Sim, há viagens mais complicadas, aquela em Itália, que tem que apanhar o comboio até Roma, sim, depois um transfer para o aeroporto, e avião. Este aqui em Bordeaux é mesmo muito simples, é colocar-nos no elétrico, no tram, 40 minutos estamos no aeroporto. Não. Em Sevilha, não sei como é que mas é. Nós tivemos, fomos táxi, mas depois quando eu regressei ao aeroporto, como já tive tempo de fazer a pesquisa, já fomos de autocarro público. Pois, pronto. É mais cheio. Eles a esta altura já estudaram circuitos. Sim, já devem estar a fazer o conhecimento das cidades. Foi uma preocupação deles. Então, e agora voltamos sozinho ou vem-nos cá buscar? Pois. Mas isso também é bom que isso aconteça, claro, dessa forma. Já houve anos, no caso, por exemplo, de Arezzo, que eles levam daqui tudo, os bilhetes de avião e os bilhetes de comboio, ida e volta, mas também já houve, o último ano que eles foram para Arezzo, eu não lhes comprei o bilhete de regresso de comboio. Foram eles que adquiriram os bilhetes, que viram o horário que tinham do voo, as horas que tinham de estar no aeroporto antecipadamente, e fizeram tudo eles sozinhos e chegaram cá todos. Direitinhos. Portanto, eles estão aptos completamente a serem uns cidadãos, sim, do mundo, do que mundo. É isso que, e é isso que é isso que este projeto também promove, não é? Essas boas práticas que este projeto também tenta incutir e tenta promover nos alunos e no espaço da escola. Muito bem. Perspectiva futuras, já falaste um bocadinho. É continuar. Muito bem, penso que ficou aqui um pouco daquilo que tem sido este programa Erasmus+, nestes últimos 12 anos. Acho que ficou aqui espelhado nesta conversa. Se dúvidas havia, que este era um projeto que tinha, que envolvia muitos alunos e que tenta envolver cada vez mais alunos, e só não envolve mais porque, de facto, as vagas são limitadas, mas de facto é um projeto muito interessante para a escola e para os alunos, e é um projeto que está para durar. Foi mais um Heptorádio e mais uma rubrica Hepto Futuros. Nós regressamos na próxima sexta-feira. Até para a semana. Está no ar o Heptorádio. Um espaço de informação, notícias, entrevistas e debates. Um espaço da responsabilidade da Heptaliva. Tudo o que passa na Heptaliva passa na Heptorádio. Às sextas-feiras, na Rádio Boa Nova. Com apoio e com financiamento do Fundo Social Europeu e Programa Pessoas 2030.